Asonai. Às vezes eu paro e reparo, fico a pensar, qual seria meu destino se não cantar? Um rejeitado, perdido no mundo, é um bom exemplo. Irei fundo no assunto, fique atento, a sarjeta é o lar, não muito confortável. O cheiro é ruim, insuportável. O viaduto é o reduto nas noites de frio, onde muitos dormem e outros morrem, ouviu? De indigentes pela sociedade, a maioria negro já não é segredo. Nem novidade, vivem como ratos jogados, homens, mulheres, crianças, vítima de uma ingrata herança. A esperança é a primeira que morre e sobrevive a cada dia, certeza da eterna miséria. O que se espera de um país decadente, onde o sistema é duro, cruel, intransigente, beco sem saída. Sem saída. Beco sem saída. Beco sem saída. Mas muitos não progridem, na verdade, porque assim querem. Ficam inertes, não se movem, não se mexem. Sabem por quê? Se sujeitaram a essa situação. Não pergunte pra mim, tire você a conclusão. Talvez a base disso tudo esteja em vocês mesmos. E a consequência é o descrédito de nós, negros. Por culpa de você, que não se valoriza. Eu digo a verdade, você me ironiza. A conclusão da sociedade é a mesma que com frieza. Não analisa, generaliza e só critica. O quadro não se altera e você ainda espera que o dia de amanhã será bem melhor. Você é manipulado, se finge de cego. Agir desse modo, acha que é o mais certo. Fica perdida a pergunta de quem é a culpa. Do poder da mídia, minha ou sua? As ruas refletem a face oculta de um poema falso que sobrevive às nossas custas. A burguesia, conhecida como classe nobre, tem nojo e odeia a todos nós negros pobres. Por outro lado, adoram nossa pobreza, pois é dela que é feita sua maldita riqueza. Beco sem saída. Beco sem saída. É, meu mano KLJ, o poder mente, ilude e domina a maioria da população. Carente de educação e cultura, e é dessa forma que eles querem que se proceda, não é verdade? É, pode crer. Nascem, crescem, morrem, passam desapercebidos. E a saída é esta vida bandida que levam roubando, matando, morrendo, entre si se acabando. Ei, mano, dê nos ouvidos. Os poderosos ignoram os direitos iguais. Desprezam e dizem que vivam como mendigos a mais. Não sou um mártir que um dia irá te salvar. No momento certo, você pode se condenar. Não jogamos a culpa em quem não tem culpa. Só falamos a verdade, a nossa parte você sabe de cor. Atravessa essa muralha imaginária em sua cabeça, sem ter medo de falhas. Se conseguiram derrubar uma muralha real de pedra, você pode conseguir derrubar esta lei. Ou se escute, ache certo ou errado. Mas meu amigo, não fique parado, senão isso tudo vai ser apenas um grito solitário em um porão fechado. Tome cuidado, esqueça o grande ditado. Cada um por si, si, si. Siga concordando com tudo que eu digo. Normal. Mas pra você parece mais um artigo. Jornal. Esse é meu ponto de vista. Não sou um moralista, deixe de ser egoísta. Meu camarada, persista. É só uma questão, será que você é capaz de lutar? É difícil, mas não custa nada tentar. Ei, cara, o sentido disso tudo está em você mesmo. Pare, pense e acorde. Antes que seja tarde demais. O dia de amanhã te espera, morô? Ed Rock, KLJ, Racionais. Beco sem saída, pode crer, não é não? Beco sem saída, aí mano, beco sem saída, certo, beco sem saída, beco sem saída. Beco sem saída. Beco. Beco. Beco sem saída. Beco sem saída. Beco sem saída.